corações despedaçados. Quantas vezes vi famílias destruídas. Quantas vezes vi tentarem dar fim à vida. Eu tô ligado que a vida não é fácil não. E toda vez que queremos sair, sempre tem um pra tentar impedir, né? Te oferece um banho melhor e sua cabeça vai dando um nó. Não consegue pensar nem agir, daqui a pouco você tá só o pó. E você pensa que nada pode mudar sua forma de viver e deixar de se amar. Mas vou te dizer que existe solução. Eu quero te ajudar, segura na minha mão. Aqui pau que nasce torto, fica reto e se endireita. Não há nada que você tenha feito que te peça de sentar à mesa. E assim como eu seus pecados serão perdoados. Sua vida vai ser outra na mão do justo advogado. Quem foi liberto pelo sangue de Jesus? Eu fui, eu fui. Quem levou os meus pecados lá na cruz? Jesus. Quem foi liberto pelo sangue de Jesus? Eu fui. Quem levou os meus pecados lá na cruz? Jesus. É desse jeito, vida eterna é pra aqueles que querem uma vida santa com Deus e não pra aqueles que ferem o coração do Senhor com seus erros e atitudes, defeitos tão grandes que cobrem todas as virtudes. Sei que errar é humano, mas não seja profano. É tantos mano mofando e você aí moscando. Chega de cano, irmão, peça perdão. É hora de torcer o braço e pensar na salvação. Aqui tudo tem jeito e eu sou prova viva disso. O evangelho e o rap é meu compromisso. Se comprometa com aquele que te deu a vida, que te liberta, te restaura e sara suas feridas. Seja liberto pelo sangue de Jesus, irmão, e receba a vitória que já tá na sua mão. Se você foi liberto agora, diga no refrão: eu fui, agora você é filho de Deus, em nome de Jesus. Quem foi liberto pelo sangue?